De Bai Rafael Anjo, fechando Conexão Sertaneja e Michel Teló levemente alterado. Acabou, né, gente? Próximo programa a gente se fala aqui na sua rádio favorita. Um grande abraço, cuide-se bem e até a próxima.